vivendo aventura noturna, como se não houvesse amanhã. O balanço da sua cintura, te confesso que virei seu fã. Na picadilha sabe que os moleque é mídia, festa linda com as bandidas beat americana. E no contato liguei 5-10 amiga que vive uma ousadia no fim de semana. Coloquei a bola da Lala, desitou que o jacaré da cela. No meu bolso só lobo guara, no toque da parceira sente dilha bela. E sente dilha bela. Quer saber onde eu tô? Arrasta pra cima. PRD, MNMR. Hoje vai ter festa em alto mar. Nem o GPS localiza, não tem hora pra acabar. Não tem hora pra acabar. Revoada boa com as bandida. Lembra convidado na duvida, é festa particular. Revoada boa com as bandida. Quer saber só arrasta pra cima, o DJ RD que tá. Quer saber só arrasta pra cima, o RD. Brota. Como se não houvesse amanhã. O balanço da sua cintura, te confesso, virei o seu fã. Na picadilha sabe que os moleque é mídia, festa linda na piscina beat americana. E no contato liga 5-10 amigos que vivem na ousadia no fim de semana. Coloquei a polo da Lala, desentoquei o jacaré da cela. No meu bolso solo boguara, no toque da porcheira senti de ilha